daqueles ouvintes que acha que a rádio já não lhe traz nada de novo? Que a música é sempre a mesma e blá blá blá, só a voz é que muda? Pois bem, a Antena Web traz até si um programa que o vai fazer pensar duas vezes. Estereofonia Livre, um programa de André Ricardo, todas as segundas-feiras, aqui na Antena Web, às 19h. O homem que vendeu a alma. A Antena Web apresenta todos os dias, de segunda a sexta-feira, uma das mais impressionantes radionovelas de toda a história. O homem que vendeu a alma. Uma história fascinante a não perder aqui na sua Antena Web, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 13h30. O homem que vendeu a alma. De domingo a sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta 60 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. Sonoplastia. Organização e realização de eventos, alugar de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, alugar de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069 91790-2221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Sabe o que são playlisters? Playlisters são programas de computador capazes de gerir a programação de uma rádio 24 sobre 24 horas. Na Antena Web, isso não existe. Na Antena Web, todos os programas são de autor e todas as músicas que ouve são resultado da nossa escolha feita a pensar em si. Não queremos encher os seus ouvidos, mas sim a sua alma. E afinal, esta é ou não é a sua rádio? Rádio Antena Web. Sintoniza-te. Panorama Agrícola para 19 de julho de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, eu sou Mauro Moirer, comigo na mesa de som está o Eduardo Maier e este é o Panorama Agrícola de 19 de julho de 2010, segunda-feira. A noite hoje será de lua crescente. Um abraço especial da turma que faz o Panorama Agrícola para o pessoal da Rádio Antena Web de Vila Nova de Gaia, região do Porto, Portugal, que começa a transmitir o Panorama Agrícola a partir de hoje. E o ditado dessa segunda é um provérbio bem português: quem tem filhas e ovelhas não pode falar das alheias. Uma dica no preparo do risoto, preste atenção. Aberta a inscrição para vestibular de licenciatura de Educação do Campo. No Espaço da Mulher, doenças da terceira idade. E no mercado agrícola, a variação do preço do leite. Uma dica que pode mudar o seu dia. No preparo do risoto, o arroz não deve ser lavado para não perder o amido que envolve os grãos e ajuda na textura final do prato. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Estão abertas as inscrições para o vestibular de licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. O processo seletivo preenche vagas para o segundo semestre letivo no campus de Florianópolis. Inscrições devem ser feitas no site da Comissão Permanente do Vestibular, a COPERVE, em www.vestibular2010.ufsc.br. A prova vai ser realizada no dia 15 de agosto. As inscrições são gratuitas. O curso de Educação do Campo foi implantado em agosto do ano passado e neste segundo vestibular serão oferecidas 50 vagas para aulas no período diurno. Outras informações você pode obter pelo telefone 48-3721-9905. Vamos para a agenda da semana. De 19 a 22 de julho, curso sobre banana no CETREI de Itajaí. Dia 22, seminário de manejo e conservação do solo em Jupiá. Dia 23, primeiro seminário municipal da atividade leiteira na comunidade Rio Laranjeiras, em Orleans. Dia 24, o quarto concurso de culinária com mandioca e derivados, receitas de família, na Festa do Agricultor, em 13 de maio. Aliás, neste final de semana, festas do agricultor e do colono por vários municípios do estado de Santa Catarina. De 26 a 30 de julho, Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária no Rio de Janeiro. E dias 29 e 30 deste mês de julho, terceira reunião técnica da cultura da Pereira na UDESC em Lages. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Na terceira entrevista com o médico geriatra Vanir Cardoso, ele explica por que adoecemos, mas mesmo assim vivemos mais. À medida que nós envelhecemos, nós temos mais doenças. A partir da década de 70, 80, houve uma transição epidemiológica. Antigamente as pessoas não chegavam, não era grande o número de pessoas que chegavam à idade avançada. Muitas pessoas morriam mais jovens por causa das doenças infecciosas, porque nós não tínhamos saneamento básico, não tínhamos antibiótico, não tínhamos cirurgias de acesso a tratamentos cirúrgicos fáceis. Hoje tudo isso contribuiu para que a população passasse a viver mais e por mais tempo e com qualidade. Mas isso não impede que ela tenha doenças. Com o controle da maioria das doenças infecciosas, não todas, as pessoas vivendo mais, elas têm uma tendência que a gente chama de comorbidade, que é a associação de duas ou mais doenças crônicas na mesma pessoa. Então nós temos a hipertensão arterial sistêmica, mesmo que às vezes o indivíduo não coma muito sal, que tenha uma vida saudável, mas ele pode ter uma carga genética que favorece o aparecimento da hipertensão arterial sistêmica. Ainda dentro das doenças cardiovasculares, tem famílias tem uma maior incidência de aterosclerose, que forma placa de gordura nas artérias, e isso pode facilitar o derrame, o acidente vascular cerebral, derrames, obstrução de artérias dos membros inferiores, e etc. Então o controle disso é fundamental. Também a degeneração das juntas, com a osteoartrose, artrose de joelho, nas juntas de maior, que nós usamos mais, como tornozelo, joelhos, cotovelo, ombros, mãos. Então, a osteoartrose também é um componente que pode aparecer na terceira idade. E ainda a osteoporose. A osteoporose é a diminuição da massa óssea. A pessoa vai ficando com os ossos mais fracos. Aí nesse item nós temos que ter mais cuidado com as mulheres. As mulheres que logo após a menopausa têm mais tendência à osteoporose que o homem. Enquanto o homem vai ter osteoporose depois de 70, a maioria das mulheres já começam a ter sinais de osteoporose logo que acaba a menstruação, quando na fase da menopausa. Essas são doenças mais comuns. Além do que, como nós temos muito fumantes ainda no mundo, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas são outro grande problema. A bronquite, o enfisema, uma asma descontrolada, asma de origem alérgica, mas se é asmático e fuma, a coisa desanda. Muitas pessoas conseguem conviver com duas ou três doenças crônicas, porque hoje nós temos tratamentos, pessoas que são disciplinadas e conseguem viver relativamente bem. Na próxima entrevista no Espaço da Mulher, aprenda a retardar o aparecimento das doenças. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado Agrícola conversa hoje com o analista Francisco Hayden, da Ipagre Cepa. E o assunto é o mercado do leite. Quais são as novidades deste último mês aí sobre o mercado do leite, Francisco Hayden? O que podemos dizer no momento é que o mercado está bastante atípico para essa época do ano. Normalmente os preços do leite começam a declinar com o início da primavera. Esse ano, no entanto, os preços iniciaram o declínio da curva bem mais cedo. Atualmente, o preço do leite está em torno de 65 centavos o litro, posto na plataforma da indústria, apresentando uma queda de aproximadamente 5% em relação ao preço praticado no mês anterior. Na reunião do Conselho Leite, aprovado agora recentemente, o preço de referência está girando em torno de 59 centavos o litro para o produto entregue em junho. E isso também representa uma queda de aproximadamente 6% em relação ao mês de maio. Para o mês de julho, essa queda deve continuar. O preço projetado para este mês é de 56 centavos o litro, o que também corresponde a uma queda de aproximadamente 6%. A queda dos preços em nível de produtor se deve a alguns fatores. Primeiro, o mercado internacional está muito ruim. Os preços estão bastante baixos. Além disso, a valorização do real está desfavorável à exportação. Então, isso quer dizer, em outras palavras, que a balança comercial brasileira, a balança comercial de lácteos, está bastante ruim, fazendo com que o mercado interno tenha que absorver esse volume de produção, fazendo com que os preços fiquem comprimidos. Outro fator é que a produção de leite aqui no estado tem aumentado nesse último mês. Um aumento de aproximadamente 10, 12, 12%, fazendo com que aumente a oferta e, consequentemente, os preços ficam ruins. Os preços do varejo também não têm dado sustentação aos preços pagos ao produtor. Então, a conjuntura, nesse momento, é bastante desfavorável ao nosso produtor. Perfeito. Agradecemos a Francisco Hayden, analista de mercado da Ipagre Cepa, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.